sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Você que fugiu de mim, deixando só dor. Como viver sem teu amor? Ainda me escreve assim, tudo acabou. Me deu um sinal pra onde vou. Pois ainda sinto. Será que esse amor nunca existiu? Uma lágrima caiu. Não vá pra longe do nosso amor. Eu não sei o que sou capaz. Vazio a sufocar, sua lembrança vai ficar. Todo o amor que dei, você não vai achar. Me diz aonde você está. Esqueça o que passou. Eu não penso em mais ninguém. Vem me dizer que não acabou. Não vá pra longe do nosso amor. Eu não sei que sou capaz. Não vá pra longe. Sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa e finge que não notei que o seu pensamento comigo voa. Feche os olhos e diz que ao meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar faz tudo pra poder me agradar, mas vejo seu olhar, a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim.

tem pressa, ela só quer dançar. Dança pra ela é festa, ela nunca tem pressa, ela só quer dançar. E eu fiquei abandonado, com a solidão tirando sarro de mim. E eu fiquei abandonado, ela foi embora, ela fugiu de mim. Ela se foi, me deixou aqui sozinho e levou todo o carinho que eu sempre dei a ela. Ela se mandou num bilhete e escreveu que o culpado não fui eu, foi o fim do seu amor. Ela foi embora sem ao menos me dizer o que eu podia fazer para ela voltar atrás. Então eu fiquei abandonado, com a solidão tirando sarro de mim. E eu fiquei abandonado, ela foi embora, ela fugiu de mim. Tentei entender o que foi que se passou, mas tem coisas do amor que ninguém sabe explicar. Levante a cabeça, pois se ela não te quis, tente ao menos ser feliz. Deixe o coração falar. Você está sofrendo, mas na vida tudo passa. Nem que o sonho se disfarça, muitos amores estão por vir. Então eu fiquei abandonado, com a solidão tirando sarro de mim. E eu fiquei abandonado, ela foi embora, ela fugiu de mim. Tirando sarro de mim, e eu fiquei abandonado. Ela foi embora, ela fugiu de mim. Então eu fiquei abandonado, com a solidão tirando sarro de mim. E eu fiquei abandonado. Ela foi embora, ela fugiu de mim. Eu sei que a gente ia ser feliz juntinho, pra todo dia dividir carinho. Tenho certeza que daria certo, eu e você, você e eu por perto. Eu só queria ter o nosso cantinho, meu corpo junto ao seu mais um pouquinho. Tenho certeza que daria certo, nós dois sozinhos num lugar deserto, se você não quiser. Seja bom como já